Corona 865, nós vamos 175, opera na Palma, 3 horas e 15. Corona 865, táxi autorizado até outra vez do portão 7. Observe o parqueamento do Airbus da TAM no portão meia dúzia. Após, prossegue até o ponto de espera via Índia. Torres 1895, 10 no meio na justa. Faz o Airbus 106, prossegue para o ponto de espera 295 lá. Bom dia. Para o pushback, treinamento gol no 093. 093, aguarde. Sim. Azul 2710, ready for taxi with 4-3 on board, 3 hours and 10 minutes endurance and alternate Petrolina. Azul 2710, taxi approved to holding short apron 3, standby. Okay, until apron 3, Azul 2710. Alpha Tango 72. Ok, copy, segue Europa 083. Europa 083, very clear, fly direct Papa, Uniform, Bravo, Alpha Victor, Pubave. Papa, Uniform, Bravo, Alpha Victor, Puba, direct Europa 083, obrigado. Bruno 963, decolado aos 3-1, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia, o 963. Bom dia, senhor. 4201, após a passagem do bonde da Gol, autorizado o pushback portão 1. Após o Gol, pushback autorizado, 4201. Chegou no 963, contato radar, se for para o nível 360, autorizado Leda. Sobe 360, autorizado direto Leda, igual 1963. Salvador, 0649, bom dia, 6-6-6. Planamento Oceanair, 6225 no 7. Cientista, 6225 agora. Azul. Azul 2710, before apron 1. Standby, 2710. Standby. Bom dia, Costa Aérea 2733. Costa Aérea 2733, vai de formação Golf. Ok, da frente da Golf para acionamento. Ah, critério, guardando o copo. Vou acionar, guardando o copo. 1-1-1-5-1, enable 1-3-3-9-5 curativa, Europa 03, obrigado. Chanel 6225, autorizado no 7, chame táxi. Vai chamar táxi 6225. Prossiga Eco de Novembro, tá pronto da Eco Salvador, Ceará, Novembro, Mike Lima. Nível 090 autorizado via alta do plano de voo, pistão na 7, primeira rua esquerda, subida Conde. Intercepta Golf 677 até Maceió, voz conforme. 0263 no transponder, controle 120 decimal 8. Corrigindo, transponder para 5422. Funcionamento 14, 18, 9, 5, 16, 3, JPLB. Sim, transfere a turma. Mais dois minutos, mais confirmando a localidade a quantas milhas de Salvador? O vento de 190 graus, 02 nós, livre decolagem pista 10. Iniciando 86. Contato radar a 9 milhas para Coral, mantém o nível 150, vem na proa de Mare para chegar a Mare e chama no ideal de descer. E a proa do Mare está presente, confirmou o golpe e Mare para descer do 4950. O ideal desça para o nível 050 e informe livrando 150 ao 4950. A 5000 km é o livrando 50 4950. Mike Romeo Alfa, confirmando que está aguardando devido a não receber o plano aqui e autorização do centro. Cruzeiro 27332, corrige o solo. Intenções do voo? Ok, vai fazer tráfego, depois pouso e depois instrumento. Ciente, aguarde. Voo 865, decolado aos 36, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 08, bom dia, senhor. Controle, voo 865, decolou, bom dia. Chegou no 865, contato radar, voo para o nível 360, na saída da área, bom. Ah, bom, 865. Para o táxi 6225, 116 agora. Tem 4 horas alterna com fins. Nomeia. Com 1016 para 2000 pés, informar a estabilizar. Sala Azul 4201, temos 115 a bordo, 430, Ribeirão, para o táxi. Autorizado via Índia, ponto de espera 1895, 1016, bom voo. Livre Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016, obrigado. Azul 2710, bom. Correto, 710. Sir, follow the track for your company. Hold it short, runway 10, call tower 120 decimal, correction, 118.95, can 1016. Okay, follow aircraft company on hold point of runway 10118, decimal 95, azul 2710. Xanay 6225, tráfego até a direita, após autorizado em sequência, chame torre 1895-1016. Segue a TR, 6225. Runa 093, não escuta? Sim, Matheus. Ok, nós é 93, coordenando com a equipe solo. Tráfego da Avianca cruzando o pátio após autorizado, portão 3. Ciente, 093. Soma o 2753. Na escuta. Autoriza o pátio até o hotel para realização do check-in. E somente aguarde, ok? Tô checando a existência do plano. Mantenha a posição. Aguarde. Alô, Salvador. Bom dia, Azul. 2703, informação Golf. 2703. Sente, aguarde, cobre. Azul 4958, livrão 50 para 5001. Sim, para o controle? Então, Azul 4958, livrão 50 para 5001. 7, azul 49, 58. Iniciando 4201. Iniciando, é o 4201. Change. Salvador, Tower 0710, on holding point, runway 10, ready. 0710, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10710. Deixe de motores, mantendo a escuta permanente. Afirmativo, vai até o hotel para a chique do motor, está na sua escuta. Azul 4201, decolado aos 41, chame agora o controle Salvador, frequência 120, décimo 8, bom voo. 208, 4201, obrigado. Frequência 125, décimo 1, e alterna 133, décimo 95. 251, 135, assinei 62 no ano. Bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4201, decolado. Cruzando 1200. Azul 4201, contato radar, suba para nível 340, autorizado Leda. Q 340, direto Leda, 4201. Aeronave que precede de... Mantenha a posição, senhor. Até lá. Colégio da Enrimar, coordenação com a torre, um Pro Norte, 5435 no transponder, controle 120, décima 8. Estaria do 2229. Estaria do 2229, completa final, chame a torre, Salvador, 11895. 1895, obrigado. Tem chama a torre, o 2895-2016 no aeródromo Ball, voo ultravoto. 80, azul 3710, thank you. Salvador, bom dia, passarei 2229. Passarei do 2229, tráfego agora avistado, ajuste no 016. Continue a aproximação, aguarde direção de pouso. Eu tenho um Airbus da Ocean Air iniciando a rolagem, pista no 0, aproximadamente mais 20 segundos já. Ciente. Resulta 710. O 1865, chame agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 8260, bom dia. Estou no 649, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, uniforme estabilizado. Autorizado, desce 2000, placa estabilizada, 649. 5, aciona 0132 no transponder, controle, opera 12008. Estou autorizado o voo local, conforme então, plano de tráfego, vai chamar em coordenação com a torre, 10895, transponder 0132, opera 2733. Correto, só confirmando inicialmente solicita dois circuitos e posterior modificar para o ARS. Afirmativo. O senhor teria uma previsão de quanto os procedimentos no instrumento vai realizar? 02. Ok, copiado. Mantenha a escuta do solo fazendo o cheque de motores e chame pronto o táxi. Vai chamar quando pronto. Ok, o posto aéreo 2733 está pronto o reinício do táxi. Bom dia, vou no 093, ponto de espera pronto. Bom dia no 093, mantenha um ponto de espera. Mantendo. Tá Passarido 2229, cheque trem, pouso autorizado, vista no zero, vento calmo, ajuste no zero, no meia. Um no meia, embaixo travado. Até a Bell e vai chamar a sua 8895. 6225, degolado aos 45, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. E se possível a saída prevista? Agora, autorizado Salvador Conquista, nível 200-200, via rota do plano de voo, pistão a zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Elefa, Elefa ou Plor, conforme o plano. 5423 em transponder, controle 20-8. Cruzeiro 10.000. Ainda 225, contato radar, subiu para o nível 380, a saída é bom. Vai subir para 380 na bola 6225. O 4958, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 6, vai seguir com número 2 na aproximação, está autorizado ao final do procedimento. 2.4958, autorizado o IRS para 10. Com um pequeno desvio à direita, o 4958, evitando cômodos. Teve desvio azul 4958. Obrigado. Patrulha autoriza direto a Lepa pro 6225. Autoriza a Lepa, o Xené 6225. Direto a Lepa, 6225. No solo aos 4.6, libere a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, 1-2-2-2-9. Perdão, senhor, 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado, 2-2-2-9. Dois Lima. Autorizado o pushback, chame para iniciar o reboque. Papapá, Eco India November, decolado aos 4.7. Condições de utilizar na curva à esquerda, senhor, para cruzar o campo? Afirmativo, já está iniciando a Eco India November. Tá, senhor. Cruzando a sua esquerda. Estará pronto para iniciar o rebote. Afirmo. Paulo, passarelo 2229, bom dia. Bom dia, prossiga. Livrou na sua escuta. Táxi via Alfa, Juliette, aguarde confirmação, corrija Alfa, Kilo, Pátio 3, passarela 2223. Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando confirmação 222 Alfa. Alfa X-Ray, Wish Sol. Cunha November, perfil Bond. De novembro, bom dia, contato radar, saída Conde, suba para o nível 090. 090, Cândia Novembro. Aqui ele está seguindo para a posição 5. Alta, mantendo a posição, aguarda a passagem do passageiro. Passageiro 2, 2, 9, posição 5 Lima. 5 Lima, obrigado, 2, 2, 2, 9. 125.1, é alternado 133.95. Ok, 251, alterna 339542, era uma boa. Força Aérea 2733, mantenha a Taxiway Hotel. Eu tenho mais dois pousos na pista no zero, logo após o autorizo a sua decolagem. Afirmativo, então até a ponte espera o 2733. Corre, bom dia, voo no 6499. Bom dia, voo no 649, tráfego avistado, ajuste no 017 agora, acabou de mudar no 017. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a sua escuta, 649. No 1649, pouso autorizado, pista 10, vento calmo, ajuste no 017. Relivre pouso, voo na 649. Voo no 093, decolado aos 49, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 308, 093, voo. Bom dia, voo no 093, passando 1300 pés. Pegou no 093, contato radar, subiu para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, o 093. 4958, completa final, chame a 2, Salvador, 118-95. 4958-1895. Olha o inicial, reboque, agora sim. Autorizado, pushback, chame para reboque. Iniciado, pushback, chamada para reboque. Liber 2, não confiei, poderia repetir? Me chamou Michael Romeu Alfa, é isso? Salvador, azul 4958, final, tá 7 milhas. Azul 4958, bom dia, tráfego avistado, Juxiro 07, continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Já tá no pista livre. Autorização de reboque para a posição número 10 no parque principal. Chutando reboque, autorizado até portão 10, confirmando ao Mike. X-390. Mike, X-390, excelente, reporte ao termo. Bom, 649, levando. Bom dia. Bom dia, no 649, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, agora no 649. 958, baixada travada, livre o pouso na 190. Sena 6225, chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, depois Sena 6225. Controle Gol 1093, pode voar a Arbor ou Elefa da presente? Autorizado Elefa, Gol 1093. Muito obrigado. Atualizado, reporte para ingressar na parte principal. Alfa, X-Ray Whisky. Alfa, X-Ray Whisky, reportará para ingressar na parte principal. Siga. Deixa eu ver aqui a sua transmissão, só que ininteligível. Tente o contato novamente por gentileza, 895. Solo Azul 273, parte 3, 4 Romeu para puxe e acionamento. Gente, azul 273. Então, tráfego da companhia rebocando a retaguarda após a passagem do mesmo autorizado. Pushback, colhendo a equipe de solo de forma a puxar a cauda para sua direita, ok? Dando táxi para táxi e quilo. para o senhor prosseguir e sair do pátio, que a aeronave está sendo rebocada. Então confirme a taxiway? Aquilo, a senhora se gravia aquilo, Alfa, Juliette até o ponto de espera, para não aguardar muito aí atrás da aeronave rebocada. Ok, pra sair pela aquilo então. Aguardando o tráfego, passar. Grato 2783. Vou no 649, entre a Juliette. Juliette, portão 5, no 649. Portão 5, vou no 649. Azul. 02733 autorizado decolar, pistão no 0, vento calmo, ajuste no 0, no 7. Confere 2733, livre decolagem. Sim. 4958, bom dia. Taxi Alfa, taxi autorizado até a taxi Kilo. Alfa, taxi autorizado antes da Kilo, azul 4958. Simaru Liposo e Manduca Leão aos 1121. 1121, copiado. Ok, autorizado até a 8. Alfa, que sou eu, ingressando no pátio principal até a posição 08. Azul 2783, no escudo. Azul 2783, no escudo. Escuta. Ok, agora a aeronave já está agilizando aqui, a aeronave rebocada. Puxe normalmente, faça o pushback normalmente, vai ser mais rápido para vocês. A aeronave já está quase saindo aqui do pátio principal. Ok então, procedimento normal agora pelo pátio aqui, o 2783. Grata. Senado 1260. 2282600934. Puxe ficando na posição 4. O senhor vai parquear após o mesmo liberar a mesma posição. Ah, na posição Kilo, azul 4958. Azul, a ingresso no pátio 3 autorizado via Kilo, posição 4 Romeu, observe o companheiro livrando esta posição, após o táxi do mesmo seu ingresso. Ciente, azul 4958. Salo 2783 para o táxi, 55 a bordo, 3 horas e 30, alterna Ipatinga. Ipatinga, confirme com o qual designativo? Gente, força aérea 2733, reporte final, pistão no zero. Vou reportar na final, força aérea 2733. Você está ao ponto de espera da pistão no zero via pátio e Índia. Torre 1895, 1017, bom voo. Pátio Índia, 718-95, chama lá. Grato, bom trabalho. Repita a mensagem, Mike Romeu Alfa. Sente Mike Romeu Alfa, reporte fora do solo, ajuste no 0, no 7, vento para referência, calmo. Torre, o Alfa, Azul 2783, ponto de espera da 10. Azul 2783, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o 2783, Azul. De base para final, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, autorizado. Toque arremetida, pista no zero, vento calmo. 2733, livre. Toque arremetida. Oi, Brada, bom dia. Ciente. Alfa e Fiwis. Fora do solo, mais um 9. Gente, Mike Romeo Alfa, sendo que responde 5435, Proa Norte, aguarde transferência. Estacionado 5435, o Eva está na radial 331, não é ideal, dá pra gente agora essa autoridade. Gente, Mike Romeo Alfa, aguarde transferência. Radial 331, a quantas milhas? 160. Fora Caju, antes 0, decimal 3, outro 7, 1, 0. Sérgio, tu 3 visou com na cara na força aérea, toque arremetida, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado alinhar e manter pista no zero, Azul 2783. Após a passagem ali, mantém o a 10273, Azul. Tomo Romeo Alfa, mantém referências visuais e transfere o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, bom dia. Controle, bom dia, é o Mike Romeo Alfa. Sim, Mike Romeo Alfa, prossiga. Decolado em uma faixa 160 milhas na radial 331, da presente. O Mike Romeo Alfa, o ajuste em Salvador 1017, mantenha a 500 pés sobre o terreno. E não tem força de mais pouso. 1100, chamar de pouso. Tiago, 1100, Mike Romeo Alfa, informe livrando a CTR. Vamos olhar a CTR, Mike Romeo Alfa. Salvador, bom dia, tá 3517, informação Golf. Autorização Brasília. 3597 Brasília, autorizado, nível 360, via, rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa. 5475 transponder, controle 120, decimal 8. O 3517 autorizado Brasília, nível 360, rota do plano, 10 pista, curva direita, arbor com transição em LF. 5475 transponder, controle 1208. Correto, portão 62, estima pronto, 3517. Salvador 2733, só para coordenação, próximo seria o ILS. Repita a mensagem? Só para coordenação, coordenar com o tráfego, o próximo procedimento seria ILS para o Força Aérea 2733. Gente, 2733, reporte base pista no zero, será coordenado com o controle. Ok, está pronto para girar base, Força Aérea 2733. Autorizado o reporte final. Reporte final. Azul 2783, decolado 204, chame controle Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 1208, obrigado. 2783, Azul. Eco India November, atinge, mantém 090. Eco India November, guarde transferência de comunicações. Já guarde Eco India November. Controle, o Azul 2783, na Argo Elefa. Peugeot 2783, contato radar na decolagem, se for para nível 200 na saída do bom. Na saída 200, saída Arbor. É, solicita a liberação da restrição na saída, por gentileza. Estou livre das restrições, Azul 2783. Ok, muito obrigado. 2783 Azul. Mais 108, bom dia. Mais 108, está na policial, passa 1-0 a bordo, alternador de prato, hora de 30, passa o fim em Porto Seguro, solicita a marcação para nível 1-0. O piloto comanda o capitão Solon Ferreira, código da NAC 1-2-0-3-0-2. Passa a marcação para o padrão, 1-7-6-1, com radião 08. Mais 108, confirme, já acionada? Gente autorizado, táxi, reporte táxi foi ótimo para ingresso na pista. Após o toque, irá manter o eixo da pista, subir para 2.000 pés e chamará o controle em 120.8. Ok, após toque repetido, vai acender para 2.000 e vai chamar o controle em 120.8. Alfa Tanxiana, escuta. Confirme, por gentileza. Parte pista de decola em nível inicial. Procede. Alfa Tanxiana autorizado. Corrijo. Salvador, Serra Vem, Tango Romeu. Correto. Nível 080. Via rota do plano de voo. Pista 97, primeira curva esquerda, subida Momo. Após Momo, direto conforme plano, 5437 transponde e controle 120.8. Agora eu estou com a informação de vento calmo, decola da pista 35. Zero. Gente, 120, mais 108. 17, meu ouvido. Ciente, transfere tudo. 1-0-7. O Fortaleza 2733, subindo para 2.000 pés, aguardando vetores para sequência média. Ok, está subindo para 2.000, aguardando vetores, 2733. Saída coral, curva direita após, 1721, o transponder padrão, guardião 08. Coral, primeira curva direita, passa na transponder padrão, 721, guardião 08. Fortaleza 2733, operação para sequenciamento, curve à direita, na proa 260, o limite é voar nessa proa por 10-10 minutos. Em caso de falha, reassume na proa de duna para completar o final do DGS-8. Ok, para a direita, 260, vai ficar nessa proa por 10 minutos. Guardião 08 decolado, Uno 0, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Chamar a controle Salvador em 208, Guardião 08, grato com a volta. É, bom voo. A 3.000 pés, Força Aérea 2733. Acendendo para 3.000 pés, Força Aérea 2733. Ativo, Força Aérea 2733, informa o tráfego do decolado da 17. É um Caravan Charlie 208, subindo para, subindo para 2.000 pés. Presente. Controle Salvador, meu guardião, bom dia. Guardião 08, decola, nossa escuta na saída coral. Guardião 08, contato radar decolagem, suba inicialmente para 2.000 pés na saída coral. A restrita 2.000, confirma? 2.000 pés, temos um traço da sua esquerda, posição de 9 horas, mantendo, subindo para 3.000 pés, é um traço do Charlie 208. Controloso 2783. Sim. Estamos com um pequeno atraso devido à meteorologia em conquista. Possibilidades de coordenar com o centro todo destino? Pode. Muito obrigado. Guardião 08, foi coral da presença do Guardião 08. Boa coral, está liberada a resolução? Só mantém a 2.000 pés de Guardião 08. Mantém vermelho, Guardião 08 está pronto de coral. Papa Paco, Índia Novembro, está agora 12 milhas para Conde, serviço ordem encerrado, mantém o nível 090 e chama Aracaju na frequência 1203. Gente, Aracaju 1203, já presente, Papa Paco, Índia Novembro, grato, bom serviço. Guardião 08, tráfego superado, subiu para o nível 120. Gente, está acendendo agora para o nível 120, Guardião 08. Era 2733, desça para 2.500 pés, o ajuste na 097 e aguardando o pique para a do ILS Whisky. Ok, está descendo para 2.500, Força Aérea 2733. Autorizado, chame táxi para 3597. Chama táxi, 3597. O ajuste permanece no 096? 1097 agora. Está livre, desvio azul 2783. 2783. Bandeira 2733, curva direita proa 320, seu limite ao localizador. Ok, direita 320, limite localizador, Força Aérea 2733. Controle ao Força Aérea 2733. Prossiga. Ok, após a remetida, o Força Aérea 2733 solicita fazer o RNAV da pista 10 para pouso final. Copiado, Força Aérea 2733. 4360. Pronto, copia, bom, 759, vamos para o saldão. 1759, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via peso 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita, Dael, Leda Motiva, transponder 51, corrijo 5513, controle Salvador, 120.8. Identificado, chegando na área para o 050, gol no 093. 10 com curva direita, saída da El Leda, Motiva 5513, transponder, controle 1208. Estamos no portão 9, gol na 759. Gol na 759, cotejamento correto, chame pronto e puxa acionamento. Trabalhamos, obrigado. Rota 2733, agora 4 milhas sudoeste da posição Serra Vitor 366. Acima a navegação na posição Serra Vitor 366, informe na final do Ilha Suíça. Ok, vai assumir a navegação para o Serra Vitor 366 e vai informar quando o localizador for Força Aérea 2733. Para o táxi 3517 com 172, 12, aliás, 3 horas e 30, alterna com 20. Manu 172 a bordo? Isso mesmo, 172. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95. Quem negar 1097, está 3597. Sentido do táxi 0107, ordem, está 3597, bom dia. Bom dia. Vai estabilizar o localizador, Força Aérea 2733. Força 2733, completa final do ILS Whisky, chame a Torre Salvador 118 decimal 95. Ok, vai completar, vai chamar a Torre 6895. Terra. Alfa, espera pronto, TAN 35 no 7, bom dia. TAN 35 no 7, condições de decolagem imediato? Afirma, está pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, TAN 35 ou no 7. Tudo 783, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288.260, alterna 2783 azul. Pronto para puxa estacionamento no 09. Luna 759, portão 9 autorizado, chame da. Autorizado, chamando o 7, bom, 759. Do o táxi, reporte para o ingresso na pista. Você mandou com a 2733, passou o externo, 36. Força aérea 2733, reporte curta final. Reporte na curta final, 2733. TAN 35, 127, decolado aos 22, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Tenha um bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, TAN 3597, Armor, cruzando 1200 pés. TAN 3597, via saída da bolsa, vou para o nível 360. Ao 360, via, TAN 3597. Controle com série, aguarde cópia. Aérea 2733, avistado, vento calmo, autorizado toque e arremetida, após o toque irá manter proa, manter o eixo da pista, subir para 2000 pés e chamará o controle. Ok, após o toque e arremetida, vai subir para 2000, mantendo o eixo, vai chamar o controle. Força aérea 2733. Tango Serra, confirme POB. Confirme o POB. Gente, reporte pronto para o ingresso. Alfa Tango Serra, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. Alfa Tango Lima, Zulu Golf, pronto, copia. autorizado, grupo de luz, Serra Delta Mike, via rota do plano, nível 040. Decolagem pista 17, curva direita após, saída coral. Transponder 5507, controle Salvador 120.8. Lima Zulu Golf, cotejamento correto, confirme PLB. Copiado 07, aracionamento Chametor e 118.95, PNH 10.17, Lima Zulu Golf. Fala Guan 759, pronto, táxi, Salterna Galeão, 3 horas e 50, 190 agora. 1759, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Tati 1 e Taxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 18.95, PNH 1097. 7.17 autorizado via Pátio, via até o ponto de espera lá 1895, bom, 759, bom dia. Bom dia. Bom dia, autorizado o acionamento. Reporte pronto para o táxi. Salvador, bom dia, Golo 649, está na posição 5, informação aqui, quando você tem autorização para o seguro, coordenal 320. Golo 649, bom dia, informação hotel em curso, 1 minuto para cópia. Positivo, copie o nível que a senhorita tiver e está ciente do hotel. Entendi. Pensamento curva direita na proa 260. A direita curva 260. Portanto, serra autorizada a decolagem, pista 35, vento 170 graus, 04 nós. Torre, bom dia, Guama 759, 4090, pronto. Bom, no 759? Ah, foi Matheus, passa o cara pronto. A gente no 759, aguarde coordenação. Aguardando o gol, 759. Lida, Bideve, após segue DCT. Transponder 5521, controle Salvador 120.8. 360 aprovado para por seguro. Decola da 10, por direita, perfil da El, Lida, Bideve e voa direto Thiago Romeu.